Só tormento e fuzil, mesmo argumento vazio. Processo é lento, viu, chill, é violento o Brasil. Meu pensamento é hostil, é 100% sombrio. Mas não aguento repetição do que o dia existiu. E talento já viu, acho que não tá suave. Cê quer grave no som, eu quero um som que grave. Uma ideia que agrave e aguce seu raciocínio. Paralisado na trave mesmo e se latrocínio. Ignorância é a chave de todo o seu declínio. Fascínio pelo domínio, patrocínio do extermínio e da evolução. Criatividade nas balas, falam de mudanças, não mudam as próprias falas. Chicote estrala, se abala e se cala. O rap transporta as portas, mas não pra quem se escala. Voei sem escalas da lama pro sublime. Meu único crime foi trazer meu time na mala. No chão. Achei entregado, não vi mais intriga. Já disseram que acabou, só mas não tá sabendo. Oh, quem voltou, doutor? Servar o West com a tag mais pesada. E só voltei porque tem muita gente ruim no jogo. E pelo jeito você sabe quem que tá. Eu peço um minuto de atenção. Eles perguntam quem são os que fazem a energia morta virar tensão. Minha repartição é desde o ponto de partida. Eu cheguei tonto nessa vida e espero partir são. Minha arte é um guindaste, eu levantei a questão. Com meus sócios revi meus negócios, fiz a gestão. Completarei a missão quando em alguma sessão. Eu tenho os meus neurônios em acordes e ao nem som. Sou quase um mártir, já não posso morrer de fome. Já que com meu microfone eu não consigo ter adição. Mas acredito nisso e por isso eu tenho a bênção. Se um dia eu fugir desse compromisso, eu peço perdão. Erguendo nosso pendão no meu mundo da lua, onde vagabundo atua. Mas que em época de eleição, o verso encaixou na batida. Deu luz a uma vida, a treta que ele não tá tendo nem pra pensão. Sou intrigado, não vi mais intriga. Já disseram que acabou, só mas não tá sabendo. Oh, quem voltou, doutor? Separa o West com a tag mais pesada. E só voltei porque tem muita gente ruim no jogo. E pelo jeito você sabe quem que tá de volta. Já disseram que acabou, só que as pessoas sabendo.